sucesso é 71982935814. JC Produções. Eu me apaixonei por um alguém que nunca quis amar ninguém. Eu mesmo me fiz seu refém, me prendi. Eu, que era livre pra voar, cortei as minhas próprias asas. Fiz de você a minha casa e fiquei aqui com você. Eu fui sentindo o frio chegando e o seu perfume acabando. Eu me refiz pra não ter que ver você me deixando. Não sei se mudou a estação, sei que não é mais verão. Tô deixando o nosso ninho, decidi voar sozinho. Vou em busca de outro amor, não tem mais doce a nossa flor. Eu preciso de carinho, nem que seja um pouquinho. Com você, eu fui sentindo o frio chegando e o seu perfume acabando. Eu me refiz pra não ter que ver você me deixando. Não sei se mudou a estação, sei que não é mais verão. Tô deixando o nosso ninho, decidi voar sozinho. Vou em busca de outro amor, não tem mais doce a nossa flor. Eu preciso de carinho, nem que seja um pouquinho. Não sei se mudou a estação, sei que não é mais verão. Tô deixando o nosso ninho, decidi voar sozinho. Vou em busca de outro amor, não tem mais doce a nossa flor. Eu preciso de carinho, nem que seja um pouquinho.